sol. Eu cheiro desse vento se espalhando sobre mim. Sua boca pedindo um beijo e aumentando meu desejo. Não demora, vem pra mim. Quando você chegar, vai se perder o meu olhar. Quem sabe canta Brasília assim, vai. Sei que vou sofrer um tempo, é natural, não é fácil. Vou acordar-se amanhã, sem lembrar de nada, nem seu nome. Difícil vai ser te reencontrar, e fingir que estou bem, que não ia valer. E assim naturalmente pra você não ver, e dentro dos meus olhos sempre é de você. E se você me abraçar, eu vou fingir que tô sonhando. Por um segundo acreditar que a gente ainda tá namorando. Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais. E tudo que eu faço tem um pouco de você. Eu tento te expulsar da minha. Sei que vou sofrer um tempo, é natural. Não é assim que some. Quem quer eu acordar-se amanhã, sem lembrar de nada, nem seu nome. Difícil vai ser te encontrar, e fingir.